Saudações, alviverdes, a todos. Eu sou o Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Periscatso, toda segunda e sexta-feira, a partir das 8 horas. É, mas sexta-feira você não fez. Não fiz, cara, não fiz. Não deu para fazer, foi mal. É, tentei, mas certas coisas são mais importantes. Desculpem. Mas família vem sempre em primeiro lugar. É, eu até conseguiria fazer a partir de umas 8h30, 8h40, mas aí ia acabar muito tarde, enfim, aí eu achei melhor não fazer. Mas, normalmente, todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Facebook, www.facebook.com/página.verdazo. É, não tem jogo, né? Já faz... Quando que foi o último jogo? Nem lembro mais. Faz tempo pra cacete, né? Foi sábado. Então já faz 9 dias que não tem jogo. E ainda falta 3 ainda. Tá louco, né? É foda. Parece janeiro. Mas é o que tem, né? Não quer dizer que não tá acontecendo nada. Tá acontecendo bastante coisa no Palmeiras. O assunto da moda é a seleção brasileira que está... treinando na academia de futebol e que vai jogar amanhã no Allianz Parque. É, mas, obviamente, a gente prefere falar sobre Palmeiras e é sobre Palmeiras que a gente vai falar, embora o assunto de seleção brasileira seja inevitável. E a gente vai acabar entrando nesse assunto mais cedo ou mais tarde, ainda hoje. É, jogo contra o Bahia, quinta-feira, Pacaembu. Segundo os padrinhos do Verdazo, é para dar tempo de desinfetar o Allianz Parque, porque o Cássio vai pisar lá, o Tite vai pisar lá, então tem que desinfetar a cabeça dos caras, né? Mas, enfim. Palmeiras com força quase máxima. O que quer dizer força quase máxima? Não tem ninguém no departamento médico. É, faz muito tempo, hein, que a gente não está com o departamento médico limpo. Quem ainda não tem condição de jogo é o Mina, por questão de recondicionamento físico. E é o único. O resto, todo mundo tem condição de jogo. Todo mundo tem condição de jogo. 33 jogadores, só o Mina, que ainda não pode por questão física, não por questão médica. Então, é um bom termômetro de como o Cuca imagina o seu time ideal. Então, não tem problema de suspensão também, né? Então, ele pode contar com todo mundo, menos o Mina. Então, é óbvio, ele vai tirar, ele vai botar um zagueiro lá, que vai ser o cara que vai jogar no lugar do Mina. O resto é o time que ele considera o ideal para jogar contra um time pequeno em casa. Tá? Isso não quer dizer que na hora de jogar um clássico vai ser a mesma formação. Isso não quer dizer que para jogar com um time forte, fora de casa, vai ser essa mesma formação. Ou mesmo com um time pequeno fora de casa. Né? Essa vai ser uma das configurações preferidas do Cuca, não a definitiva. Né? Para quem gosta de time titular, time 11, quero saber quem é o time titular. Não tem isso com o Cuca, gente. Vocês têm que aprender isso. Isso não rola com o Cuca, tá? É, parece que o Deverson está perdendo força, com o Cuca também. É, e o Cuca sinalizou que ele pode fazer um negócio que eu estou pedindo para fazer faz tempo. Vocês que assistem Periscatos aí vão se lembrar, que é colocar o Guerra. O William vai de centroavante. Então o William sai da ponta, entra o Keno. Tá? Podia entrar o Roger Guedes. É... E aí o Moisés cai para trás. Tá? É... E aí vai jogar com o Tietê. Moisés, o Mike parece que está com um probleminha também, então aí Jean cai para lateral. Então aí ficaria Tietê, Moisés, Guerra, Dudu, Keno ou Roger Guedes e Bigode de centroavante. Que hoje parece ser o que o Palmeiras tem de mais forte. Tá? Entre Keno e Roger Guedes, aí depende de qual lado deles é mais frágil. Né? Qual lado do adversário é mais frágil. Se for o lado esquerdo do nosso ataque, mete o Keno para jogar em cima dele. Se for o lado direito do nosso ataque, bota o Roger Guedes para jogar em cima dele. Porque o Dudu não é um cara que vai muito em direção à linha de fundo. O Dudu é um cara que gosta de jogar mais entrando em diagonal. Né? Então, acho interessante explorar o lado mais fraco do adversário com o Keno ou o Roger Guedes, de acordo com a... Enfim, de acordo com essa fragilidade do adversário. É um time que eu acho super legal de ver jogar. Né? Qual o problema de você ter o William de centroavante? Você tem que abrir mão da jogada aérea. Então, aí a jogada é ir para o fundo e cruzar por baixo. É essa jogada. E assim, não é ir até a linha da área e cruzar altinha. É ir até o fundo mesmo, até a linha de fundo, encostar na linha de fundo e cruzar para trás. Né? Para quem chega batendo. É, essa jogada já fizemos bastante gol assim. Então tem que ativar essa jogada de novo. Então, né, acabou a história de chuveirinho. Né? É, a gente já não está indo bem no, na bola parada pelo alto. Desde que a gente perdeu o Mina e perdeu o Vitor Hugo, a nossa jogada de bola alta já não está funcionando tão bem quanto funcionava antes. Então a gente vê que o Juninho e o Luan ainda não pegaram. Não é que eles não sobem. O Luan é um cara que fazia gol de cabeça pra cacete no Vasco. O Juninho eu não lembro, não conheço o histórico dele, mas o Luan eu sei que fazia bastante gol. É... Não é questão que eles não sabem cabecear, é questão de ensaiar, questão de pegar o jeito, questão de, né, aprender a participar da ensaiada que o Cuca quer. O Cuca teve bastante tempo para ensaiar, vamos combinar também. Né? Então, diante dessa ainda aparente falta de força na bola aérea parada, e principalmente na bola aérea com a bola correndo, nós não vamos mais ter um... A gente nunca teve, né? Gabriel Jesus não era cabeceador, o Borja não é cabeceador, se você pegar o histórico de gols do Borja, ele é um cara que faz gol de bola, de chute, bola, né, com pé esquerdo, pé direito, mas gol de cabeça são muito poucos, embora ele até tenha feito um gol de cabeça pelo Palmeiras. É, se não me engano, contra o não sei, vocês vão me lembrar, mas ele fez um gol de cabeça, assim. E não foram muitos, né? Engraçado, dá para contar nos dedos o gol do Borja ainda. Mas vai ter que ser por baixo as jogadas, com o William de centroavante. A não ser que ele reverta o que ele andou treinando aí nos últimos treinos e coloque o Davidson, que é um cara que tem a bola aérea um pouco mais desenvolvida. Eu gostaria de ver o William, né? Eu gostaria de ver o William, gostaria de ver Dudu de um lado e Roger Guedes do outro, ou Keno do outro. É o time que eu gostaria de ver jogando com o Moisés vindo de trás, com o Guerra organizando, Moisés encostando. Então dá uma dinâmica muito boa. Isso aí vira um 4-1-4-1 facinho. Você, né, altera de 4-2-3-1 para 4-1-4-1 facinho. O Moisés encosta na frente e dá um volume de jogo fodido. Dependendo de quanto a gente já tiver dominado o meio campo, esse recurso de você subir um pouquinho o Moisés fica muito mais fácil de fazer, sem muito prejuízo. Aí, óbvio, você tem que coordenar bem com os laterais para daí não subirem tanto, mas eu acho que fica um time bem versátil, bem maleável, que você muda a cara dele sem fazer substituição. Eu queria muito ver esse time jogando. Eu espero que isso aconteça. Contra o Vasco, disse o Piterre. Boa. Eu tava querendo falar Vasco, mas fiquei com vergonha de falar besteira. Juliato também, tá bom. Todo mundo que falou contra o Vasco, muito obrigado. Eu vou falar o nome de todos, tá? Vamos lá, rapaziada. Vamos falar um pouquinho sobre seleção brasileira, né? Sobre seleção brasileira, é o seguinte. Vocês já devem ter lido o que eu escrevi hoje no Verdasso. Como não leu? Como não leu, o animal de teta? Vai lá ler, então. Dá pausa aí, vai lá ler, depois você volta. Seu boçal. O que você está fazendo aqui que você não leu o texto de hoje ainda? Pô, fica escrevendo, escrevendo aí para vocês não lerem. Vai lá ler, dá pausa e depois você volta. Agora, animalzinho. Bom, agora você já leu, né? Já deu, já soltou? Já deu, soltou o pause? Beleza. Então, o que eu escrevi hoje é o seguinte. A respeito de seleção brasileira. Tá todo mundo muito puto com seleção brasileira. Tem gente que não gosta nem que toque nesse assunto. Ah, eu quero saber de Palmeiras, eu não quero saber de seleção brasileira. Eu também não gosto muito de seleção brasileira, não. Mas não tem como fugir desse assunto, porque eles estão na nossa casa. Queira ou não, podem não ser os 22, 25 melhores, mas certamente são jogadores de primeiro nível, com uma ou outra exceção, né? Que é uma ou outra preferência do treinador ali, que a gente pode não concordar. Mas são jogadores muito bons. São jogadores que a maioria deles está em times de destaque na Europa, ganhando muito acima, não do que o Palmeiras pode pagar. O Palmeiras até pode pagar um salário de um Fernandinho, pode pagar o salário de um Miranda, pode pagar o salário... Pode. Mas o que acontece se você pagar 1 milhão por mês para um cara desses? Você fode com todo mundo. Né? Aí você racha o vestiário. Você não pode trazer um cara ganhando uma bala dessa tão diferente dos outros. Né? Então, é por isso que o Palmeiras ainda não chegou no estágio de bater de frente com os maiores times do mundo. É o que a gente espera que aconteça. Então, essa historinha aí que saiu aí na imprensa semana passada, que o Palmeiras vai começar a fazer uma poupança para... Poupança, amigo, desculpa. O Palmeiras não é banco para fazer poupança, para fazer fundo, para fazer porra nenhuma. Tudo que entra tem que investir no time. Tá sobrando? Dá upgrade no nível de salário. Começa a pagar mais para um, daí o outro já começa a vir ganhando um pouco mais também. E começa a trazer nego cascudo. Nego camarão mesmo. Né? Que é um time de camarão. Um time inteiro de camarão. Com dinheiro nosso, com dinheiro do nosso patrocinador, que não é de graça, ele está lá estampando o nome na camisa. E vocês viram essa semana como rende isso, né? Mas por enquanto a gente ainda não consegue. Não chegamos nesse nível financeiro ainda, embora a gente esteja na frente de todo mundo no Brasil hoje. Tá? Esses caras, quando eles tiverem 32, 33 anos, tipo o Felipe Melo, tá? O Felipe Melo é o exemplo perfeito disso. É um cara que vai chegar e falar assim, bom, já encerrei meu ciclo aqui na Europa, agora eu vou voltar para o Brasil. E aí o Palmeiras pode ter 3, 4 Felipe Melos. Não estou falando do estilo do Felipe Melo, estou falando do nível, da estatura futebolística que o Felipe Melo alcançou. Então o Felipe Melo foi uma bela tentativa no começo do ano. Você pode gostar dele, você pode não gostar. Mas que foi uma boa tentativa do Palmeiras de dar um upgrade no elenco, foi. E o Palmeiras tem condição de conseguir, num primeiro momento, pegar esses caras que estão com 32, 33, 34 anos. E mais lá na frente, pegar esses caras do auge. É onde a gente tem que querer chegar. Eu quero ter dinheiro suficiente para pagar salário para o melhor cara que pode jogar no mundo, quero que jogue aqui no Palmeiras. É isso que a gente tem que almejar. É isso que a gente tem que buscar economicamente, ter essa condição. O Palmeiras não pode parar de trabalhar nunca, não pode se acomodar por estar na frente dos outros. E tá bom, não, o Palmeiras tem que querer sempre mais. Tem que querer ter um time foda, um time que ganhe a Libertadores naturalmente, que ganhe o Brasileirão naturalmente, que vai brigar lá no Mundial de igual para igual com os outros. É isso, não é o Palmeiras, todo time grande tem que querer isso. Né? O Palmeiras está nesse caminho. O Palmeiras está num patamar econômico, financeiro, administrativo que permite olhar para isso. Né? Está longe. Tá? Pega o orçamento do Real Madrid, pega o orçamento do Palmeiras, dá dó. Tá? Calma. Mas é um passo de cada vez. Os primeiros passos para tirar essa diferença a gente já deu. Né? Agora o resto é o quê? Começar a sobrar no Brasil, começar a ganhar títulos sem parar. Né? E aí começar a pensar em coisas mais altas. Aí entra o que eu escrevi hoje, no post de hoje, gente. Esses caras têm que saber que isso acontece. E nada melhor do que fazer uma visita com o pretexto, né, de treinar para um jogo que não vale porra nenhuma para o Brasil, Estão aí treinando, passaram o fim de semana treinando na academia do Palmeiras, vão jogar no Allianz Parque. Aí eles vão falar, caralho, tem isso no Brasil. Eu, quando eu saí, era uma bosta isso aqui, né? O estádio era um estádio velho, antigo, charmosão, bacana, para quem é palmeirense, uma delícia, mas para quem não é, é um estádio qualquer. É um caldeirão, né? Mas era um estádio qualquer. Eles vão entrar no Allianz Parque, vocês já viram, né, as reações dos outros jogadores, de outros times, quando chegam no Allianz Parque pela primeira vez para treinar, principalmente o pessoal da América Latina, né, time da Bolívia que vai jogar aqui, time do Uruguai, pequeno, que vai jogar aqui, os caras olham e falam, nossa, que estádio é esse? A própria imprensa sul-americana vem aqui e fala, nossa, que estádio é esse? Então isso impressiona. Isso faz com que a camisa do Palmeiras seja mais desejada por qualquer jogador que esteja disposto a jogar no Brasil. Então o cara tem lá seus 32, 33 anos, já não está mais afim de jogar na Europa. Pô, vou tirar meus 500, 600 pau no Brasil. Tem alguém que pague? Tem o Palmeiras. Tem o Palmeiras, quando eu estava na seleção em 2017, eu vi. Os caras estão com puta no centro de treinamento. Se eu machucar, não tem problema. Não vou dormir em hotelzinho xixi lento, não, na concentração. Vou dormir num puta lugar legal, comida feita em casa, né? Feita pelas cozinheiras do clube, não cozinheira de hotel. Vou no Palmeiras. Paga em dia, né? Importantíssimo para eles, a profissão deles. Paga em dia, o mês tem 30 dias, não tem 90, igual no Flamengo. Se bem que o Flamengo agora está pagando em dia também. Mas enfim. É isso que o Palmeiras tem que se tornar. Para o Palmeiras dar esse passo para ser o time que está, porra, muito acima dos outros, o Palmeiras tem que ser no Brasil o que o Paris Saint-Germain é na França. Sabe? Botar os outros no chinelo ali, ó. Nós aqui, os outros nivelados num segundo degrau. É isso que a gente tem que querer. Não chegamos nisso ainda, mas a gente tem que querer chegar nisso. E é esse o caminho. Então, fazer todo esse trabalho de relações públicas, sabe, essa recepção, essa babação, é uma coisa que até pode incomodar um pouco a gente, ah, deslumbre, não sei o quê, tá, então beleza. Mas é necessário. Né? A própria imprensa começa a enxergar o Palmeiras com mais respeito, quando eles veem que a seleção brasileira está respeitando o Palmeiras. A imprensa está acostumada com o Palmeiras do Tirone, com o Palmeiras do Delamônica, com o Palmeiras do Mustafá, que era aquela coisa mambembe, né, amadora. Tem uma história. O Delamônica era presidente e o São Paulo, o Palmeiras começou a mandar jogo com o São Paulo no Palestra. Antes não mandava, antes era tudo no Morumbi, ou então os dois combinavam de jogar no Pacaembu. O São Paulo não vinha jogar no Palestra e o Palmeiras aceitava. Né? Ah, a polícia não deixa o caralho. O São Paulo que não queria vir, manipulava a polícia de alguma forma e a polícia vetava jogo contra o São Paulo no Palestra. Tá? Isso aí é história. Isso aí não é loucura, não. Isso aí foi revertido em 2005, 2006. Teve alguns jogos antes, um ou outro. Teve um jogo de Copa Mercosul ou de Rio-São Paulo, que acho que foi no Palestra. O Palmeiras até foi eliminado no ano 2000, mas era muito raro pegar o São Paulo no Palestra. Aí reverteu. A partir de 2005, o São Paulo voltou a jogar no Palestra. E aí eles não queriam ir no camarote, a diretoria do São Paulo. Eles traziam uma TV, uma parabólica, lá, sei lá, uma anteninha ali para pegar o jogo e assistiam do vestiário. E aí o Delamônica pegou uma daquelas cadeiras. Quem conhece o clube talvez se lembre. Tinha uma sala, perto da sala de troféu, tinha umas cadeiras, aquelas cadeiras da casa de vô, sabe? Aveludada, sabe? Ele pegou a cadeira e levou pessoalmente para o presidente do São Paulo, não sei se era o Juvenal na época, ou era o cara que veio antes do Juvenal, Enfim, ele levou a cadeira, tipo, olha aqui uma cadeira acolchoada para você assistir, e trouxe. Foi uma coisa tão mambembe, tão amadora, né? Era o retrato do Palmeiras daquela época. Sabe, uma cadeira de casa de vó. Assim, que o presidente levou para o outro no vestiário. Ele tentou fazer, né, um gesto bacana, Della Monica. Foi uma coisa patética, né? E aí a gente vê hoje, 10 anos depois, o Allianz Parque, né? Esse colosso que é o nosso estádio. Então isso tudo é muito importante para a imagem do Palmeiras, né? O Palmeiras tinha a imagem do time que levava uma cadeira de acolchoado de veludo e hoje é o que é, né? Então é o respeito. O Eurico Miranda falou um tempo atrás sobre respeito, né? Coitado do Vasco. O Vasco não é no grito que você ganha o respeito, Eurico Miranda. É sendo grande, exercendo a grandeza que a camisa exige. Então o Palmeiras estava no mesmo patamar do Vasco. Hoje, o Palmeiras estava 10 anos atrás. Não precisa nem muito. Até 2012 era essa bosta aí. E de 4, 5 anos para cá que o Palmeiras voltou ao lugar que merece, né? Então, tudo isso é graças a essas duas administrações que a gente teve nos últimos anos. Então a gente quer agradecer essas pessoas, mas a gente tem que ficar muito atento e continuar cobrando sem parar a diretoria, seja ela qual for, atualmente é o Maurício Gagliotti, seja quem entrar no lugar dele, para manter esse nível de trabalho, para não se acomodar, para ficar cada vez mais forte, porque ainda não é suficiente para chegar onde a gente quer. Tá? Então é nesse caminho que a gente tem que insistir. E a comunidade palmeirense, e aí é conselheiro, diretor, sócio do clube, torcida, sócio torcedor, é pressão o tempo todo, via rede social, na arquibancada, dentro do clube, é pressão o tempo todo para manter o profissionalismo, para manter a seriedade no trato das finanças, então continuar nessa de não adiantar a receita, sempre aumentar a receita com formas criativas, né? Outras maneiras de ir aumentando a receita, para chegar naquele patamar financeiro de um dia ter um time tão forte quanto qualquer time do mundo. A gente compra, né? É isso que a gente tem que ter. Sem falar nas categorias de base que a gente tem que ficar fortalecendo para também fazer valores em casa e fazer eles jogarem, né? E, aliás, estamos num caminho muito bom na categoria de base. Se vocês tiverem a curiosidade, entrem no site da Federação Paulista e vejam lá, sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, sub-11. Palmeiras está nas cabeças em todos os campeonatos. Até no sub-20. Tá? Falta transformar isso em jogador. Então a gente teve aí dois meninos treinando com a seleção, óbvio, que foi para preencher o espaço. Foram escolhidos ali o Pedrão e o Léo Passos, que são os jogadores que estão mais se destacando hoje nas categorias de base do Palmeiras. A gente espera que vire, né? Tem o Arthur, que está fazendo um papel bonito no Londrina, na Série B. Se bem que na Série B até o Messi Black está fazendo bonito, então vamos com calma com o Arthur. Mas vamos torcer para voltar e render o que a gente espera que rende. Certo, pessoal? Vamos lá. Aí já tem gente se contratando jogador para 18. Parem, não é hora disso. A gente tem que ser campeão esse ano ainda. O Henrique Tavolaro pergunta para mim: ninguém nesse time treina falta? Não sei te responder. Sabe por quê? Porque eu não sou setorista. Eu não cubro os treinos do Palmeiras. Eu não vejo os treinos do Palmeiras. Então, eu tenho um programa de apadrinhamento do site, que quem não está muito familiarizado com o Periscasso, eu vou insistir agora. Eu vou passar para vocês agora, para quem já está acostumado e ainda não se tornou padrinho, eu vou insistir. O objetivo desse programa é que eu me torne um setorista do Palmeiras. Eu, torcedor, com os olhos de torcedor, vou lá ver o que está acontecendo. E aí eu venho aqui e respondo para o Henrique Tavolaro. Ó, não está treinando falta. Ou então, está treinando falta, mas ninguém acerta. Ou está treinando, o cara acerta todas na gaveta, só que no jogo não encaixa. Eu não sei o que responder, porque eu não estou vendo. Tá? Faz 3 anos que eu não fazia um gol de falta, eu não sei te dizer porquê, cara. Agora, se um dia eu chegar na meta de 1.000 padrinhos, que vão lá 1.000 pessoas me dando cada um o que pode, R$10, R$15 por mês, R$5 por mês, você escolhe. Eu vou juntar essas 1.000 pessoas, vão me dar uma quantia que eu vou poder ficar tranquilo para poder pedir demissão do meu emprego. Eu pedindo demissão do meu emprego só quando eu tiver 1.000 padrinhos, sabe, dando sustento para mim e para minha família, para eu poder fazer isso para a nossa torcida. Então, eu preciso de vocês. Então, é www.padrim.com.br/verdado. Aí você entra lá, fica padrinho, vê quanto você acha que vale o trabalho, passa a ser padrinho, passa a participar do grupo de WhatsApp, passa a vir no churrasco, passa a vir no, participar do grupo do Facebook, todos os eventos exclusivos para padrinho vão participar, pizzada, vale a pena, os padrinhos estão aí na área de comentários, vão atestar que vale a pena, mas preciso de 1.000, gente, estou com 250 e pouco, é um pouco mais de 1/4 da meta já alcançado em pouco mais de 1 ano, então sei lá, quem sabe daqui 2 anos, 3 anos, a gente não chegue nessa meta, né? Eu não desisto. Para mim, é o sonho da minha vida. Se vocês puderem proporcionar isso para mim e para a nossa torcida, seria um negócio muito bacana. Então, conto com vocês. O Fernando diz, é isso aí, concordo 100%. Não sei com o que você concordou, cara. Foi mal. O que você acha do Felipe Melo como zagueiro? Ele vai render ou vai dar desfalque para o time? A mesma coisa, cara. Eu não sei, eu não estou vendo ele treinando como zagueiro. Se eu estivesse lá, eu poderia, né, dar uma opinião com muito mais propriedade. O que eu posso é achar. Né? Assim como vocês. Vocês acham que vai, acham que não vai, eu também acho. Porque eu estou na mesma situação que vocês. Eu não vejo treino, eu só vejo jogo, só vejo o que sai na mídia. Tá? Então eu acho que sim, ele tem experiência para isso. Para jogar como volante, ele precisa de uma velocidade, de um arranque que ele já não demonstra ter. Eu acho que se ele compreender os deslocamentos e o posicionamento que ele precisa ter para ser zagueiro, e ele já mostrou, acho que em 2 ou 3 jogos, principalmente contra o Inter, na Copa do Brasil, que ele sabe fazer isso, ele pode ser aproveitado como zagueiro. Agora, eu duvido, eu acho muito pouco provável que o Cuca escale o Felipe Melo, depois do Felipe Melo ter falado que vai rachar ele no meio, que ele é mau caráter, etc. O Cuca não... Eu acho pouco provável que ele tenha tanta grandeza assim de deixar passar. Tá? Falar, beleza, Felipe, você falou que eu sou isso e aquilo, mas o que interessa é o Palmeiras. Ah, eu acho bem pouco provável. Tá? Então ele pode até estar colocando ele para treinar nessa posição e tal. Vai ser numa emergência, então ele está testando, mas acho bem pouco provável. Tá? Minha opinião, o Felipe Melo não veste mais a camisa do Palmeiras. Posso ter errado. Tá? É só uma impressão. Olha o pessoal viajando aqui. Cristiano Ronaldo vai querer jogar aqui. Marcelo seria um grande candidato a vir para cá em 2018 ou 2019, não sei como que é a situação do contrato dele, mas é um cara que está chegando perto dessa situação de querer voltar para o Brasil, né? E aí ele está vendo, cara. Eu não sei, acho que ele está suspenso, né? Ele não deve estar nessa leva de treinamento, ele está suspenso para o jogo de amanhã, não está? Se não me falha a memória, posso estar enganado, mas esse cara, por exemplo, seria um cara interessante, né? De já começar a sondar, e certamente a presença dele ou deles, na academia de futebol, e seus respectivos empresários, o Matos está ali babando, né? O Matos está ali dando tiro para tudo que é lado. Vocês não têm dúvida. E se não é os caras da seleção, são caras que são empresariados pelos mesmos agentes dos caras da seleção, que é tudo cara, né, um pouco mais graduado. Então, podem esperar contatos muito bons, né, dessa passagem da seleção brasileira pela academia de futebol. O Isaac Camilo diz que tem que ter um fundo, sim. Não tem que ter fundo, não, cara. Não tem que ter fundo, não. Porra nenhuma de fundo, sabe? Tem que investir no time. Ah, tem uma emergência. Pô, aí você faz dívida. Tá? Aí você faz dívida. do Arsenal. O preço de deixar de ter um jogador bom pode ser o diferencial de você conquistar ou não conquistar um título. Não pode ter, sabe, time de futebol não é banco. Não é para dar lucro. Tá? O que tem, tem que ser reinvestido no time. O time tem que ser sempre o mais forte possível. Tá? O que pode acontecer que justifique um fundo? Bem pouco, né? Qual é? Que tipo de emergência? Sabe? Ah, tem emergência? Vende o jogador. Vende o jogador. Pronto. Pô, precisa, deu uma bosta, vai cair uma parte do estádio, tem que... Vende um jogador. Tá? Aí você tira do time. Ah, precisa, não tem jeito. Mas não vai deixar dinheiro parado. Isso nunca. Se eu for presidente do Palmeiras um dia, então, brincadeira, nunca vou ser. Mas nunca vocês iam ver dinheiro parado. Ou dinheiro crescendo, que seja. Dinheiro tem que virar jogador. Olha que boa pergunta do Rodrigo Arjones. Ele fala sobre o Ronaldinho Gaúcho, que está com 37 anos. Se valeria a pena um projeto para fazer encerrar a carreira do Palmeiras? De jeito nenhum. O Ronaldinho Gaúcho é uma espécie de Harlem Globetrotter solo. Tá? Ele virou um mercenário do futebol. É um mercenário show, né? Que ele vai, assina contrato por um jogo, enche o estádio, enche o bolso e vai embora. É isso que ele está fazendo da vida dele. Ele não é mais atleta. Ele é um showman. É um jeito interessante de um jogador de futebol profissional encerrar a carreira. Eu acho que ele está até inaugurando essa... inventando essa atividade. Que eu acho muito legal para ele. Ainda mais o cara do estilo de vida dele, né? Eu acho que o tempo de futebol competitivo para ele já passou. Eu acho que não cabe, né? Um cara como ele, num elenco ali, num ambiente, não vai fazer bem. Não acredito nisso. Eu acho que ele encerrou a carreira dele em 2003 no Atlético Mineiro. O Daniel Lourenço está falando que é melhor, mais fácil e rápido investir pesado na base, tipo o Barcelona. Revelarmos um Jesus e um Felipe Coutinho para o mesmo time. Eu acho que tem que ter em paralelo, porque o investimento na base, não existe investimento pesado na base. Você não tem como ter 500 moleques na base. Você tem lá um número que o Palmeiras já tem, que é, sei lá, 30, 40 por categoria. Fazer uma filtragem boa para trazer moleques bons, para não, sabe, acabar aquele negócio de filho do padrinho, do afilhado, do amigo, do vizinho, sabe? Entrando ali com vaguinha. Para entrar, tem que ser moleque bom. Então, a filtragem tem que ser boa e o treinamento bom. E aquilo que eu já falo em vários periscatos também. O último estágio da categoria de base tem que ser muito forte. Que é aquele estágio que o moleque deixa de ser menino e vira jogador. É quando vira a chavinha. Porque sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, o moleque está aprendendo o fundamento, está aprendendo a jogar, aprendendo o jogo. Então ele aprende a chutar, aprende a cabecear, aprende a correr, aprende a dar o choque, né? A dar a trombada, aprende a se posicionar, aprende a ter a malícia. O sub-20 é para ele aprender a ser jogador. Tá? Aí ele vai aprender a jogar para o time, aí ele vai aprender a ser um pouco mais responsável, aprender a lidar com pressão. Para isso que serve essa última fase, né? Não é mais de aprendizado técnico, é de aprendizado, sabe, um pouco mais amplo. E eu acho que é isso que ainda falta no Palmeiras. Mesmo assim, se você desenvolver ao máximo essa estrutura, não custa muito, sabe? Perto do que rende um fruto por ano que der, paga e sobra. Sabe? Então, sabe, investir na base, ok, investe pesado, mas sabe, é que nem você investir pesado no filtro de água da sua casa. Não tem um filtro que custa 50 mil reais. O filtro mais caro que tem é um negócio de porra, né? Dá pra pôr. Então, acho que tem que investir, quanto de dinheiro tiver, tem que trazer jogador bom. Não sei que não precise. Não sei que o time já esteja imbatível. Né? Não é o caso ainda. A imprensa chilena já se derreteu para o Allianz Parque, não vi ainda. Politicamente, para o Palmeiras, receber treinos e jogos da seleção é uma boa? Claro. Claro que é. A partir do momento que você estreita o relacionamento entre a diretoria do Palmeiras e a CBF, mal não faz. O que tem é que aproveitar bem assim, essa proximidade. O Leonardo Silva está falando uma coisa corretíssima. Corretíssima aqui, ó. Palmas. Nosso time é referência em todo lugar, mas para ser um Paris Saint-Germain, tem que ter um país digno primeiro. Em tese, sim. Em tese, o futebol de um país reflete o quanto ele está avançado economicamente no mundo. Então, você vê, claro, não pode levar a ferro e fogo essa definição. Por exemplo, você vê a China, que está com um PIB absurdo, tem muito dinheiro rolando lá, o campeonato chinês não é lá essas coisas, né? Mas tem muito jogador bom lá. E eles estão aprendendo, estão evoluindo. Por outro lado, os Estados Unidos têm o PIB que todo mundo sabe, e o campeonato também não é essas coisas. Aí vai um pouco da cultura do país. Agora, se você pegar países que culturalmente já estão abraçados com futebol há muitos e muitos anos, meio que essa teoria, ela faz sentido. Então, o Brasil, para um time brasileiro, para o futebol brasileiro, para o campeonato brasileiro ter um nível semelhante a um campeonato espanhol. Espanhol nem tanto, né? Só tem três, quatro times lá, o resto é tudo meia boca também. Né? Mas tipo, campeonato inglês, porque já foi um dia o campeonato italiano, o campeonato alemão. Você pega um time lá, o décimo colocado do campeonato alemão, você bota ele para jogar aqui no Brasil, ele vai ficar fácil, fácil no top 3. Fácil, fácil. O décimo colocado do campeonato alemão, eu nem sei quem é. Mas lá o nível de treinamento é diferente. O nível tático lá é muito mais avançado. Aliás, tem um filme legal na Netflix sobre técnicos alemães. Eu não lembro o nome agora, mas quem assina a Netflix aí já deve ter visto esse filme. Um filme sobre futebol, sobre técnicos alemães. Sobre a forma de tem alguns treinadores alemães, é muito interessante. O Brasil tende a alcançar naturalmente essa posição o dia que virar uma nação mais desenvolvida, uma nação mais rica, mais educada, né, com material humano, matéria-prima humana de melhor qualidade, coisa que a gente não tem hoje. Mas artificialmente dá para fazer isso sim, Leonardo. Dá para você ser um ponto fora da curva. É isso que o Palmeiras tem que tentar ser. Enquanto o Brasil não acompanha, né, naturalmente o que a gente deseja ser, a gente tem que desejar ser um ponto fora da curva. Então dá para fazer um time fortíssimo em nível mundial artificialmente. O que que eu chamo de artificialmente? É você tendo muito mais dinheiro que seus competidores. É você ser o que o Paris Saint-Germain é na França hoje. O campeonato francês é um campeonato muito mais fraco do que o campeonato espanhol, do campeonato italiano, do campeonato alemão. Acho que está no nível do campeonato português, mais ou menos, eu diria. Ultimamente eles têm feito times um pouco mais fortes, né? O Mônaco está com dinheiro, está contratando gente boa. Talvez o campeonato esteja subindo um pouco de nível em relação aos anos anteriores. Mas dinheiro, dinheiro faz isso. O Palmeiras pode ser o time que, com muito, muito, muito dinheiro, continuando nessa pegada, a torcida comparecendo, a diretoria com saídas criativas, dá para ser sim, cara. Sabe, para ter muito dinheiro, continuar tendo muito dinheiro, não ter despesa bancária, despesa com juros, isso é muito importante. O que que come uma fatia gigantesca do orçamento dos clubes brasileiros hoje? É juro para banco. E o Palmeiras não tem essa despesa, cara. Então, isso não é que o Palmeiras está arrecadando pra caralho. Está arrecadando bem. Está arrecadando mais do que todo mundo. Mas, além de estar arrecadando mais do que todo mundo, não está gastando com juro bancário. Isso é fundamental para você ter um diferencial na hora de ir para o mercado. Né? Mas, mesmo assim, esse saldo ainda tem que ser, esse superávit que o Palmeiras está tendo, ainda tem que ser muito maior para a gente chegar no nível que a gente quer. Mas, mesmo assim, é um passo de cada vez, né, gente? Hoje a gente tem um patrocínio muito forte, muito bom. Você fala, nossa, mas não vale, vale. Olha essa repercussão que deu a camisa do Neymar por baixo, escrito Crefisa. Ah, porra, vai falar que não vale? Aqui que não vale, tá barato. Dona Leila, Carminha, tá barato isso aí, meu. Vamos subir isso aí. Aqui o pessoal lembrando os jogos contra São Paulo. Kleberson está perguntando se eu acho que a manutenção do Cuca pode custar muito caro ao Palmeiras, pensando que com ele, Borges e Felipe Melo provavelmente estão fora dos planos. E o que você acha do Deverson faz para ter tanta moral com o Cuca? Primeiro que o Deverson não tem tanta moral, ele está prestes a perder a posição. Tá? Então, assim, eu acho que a nossa torcida tem que perder. Nossa torcida não, todo torcedor tem essa mania, né? O técnico tem uma convicção. Ele quer tal jogador. Ele insiste até o quanto ele acha que vai dar. Na hora que ele acha que não dá, ele tira. O torcedor, às vezes, perde a paciência antes que o treinador. Nesse intervalo em que o torcedor já perdeu a paciência e o treinador ainda quer insistir, é teimoso. Então, vocês precisam parar dessa mania. Ah, que ele é teimoso, que não tira o Deverson. Vai tirar o Deverson, assim como ele já tirou um monte de jogador que vocês falavam que eram intocáveis. E o Cuca tirou. Tá? Podem pegar aí a lista. É imensa. Ah, porque o tal é queridinho. Ah, porque o tal queridinho tá no banco. Ah, porque o tal queridinho tá no banco. Tá? Então, menos. Tá? Com relação a se eu não acho que vai custar muito caro, porque nós vamos perder o Borges e o Felipe Melo, ou porque o Cuca não consegue fazer o Borja jogar e o Felipe Melo por causa de problema pessoal. Olha, eu acho que o Felipe Melo não justifica uma mudança de técnico. Vamos mudar o técnico para aproveitar o Felipe Melo, não justifica. Eu prefiro trocar o volante do que trocar o técnico. Com relação ao Borja, a gente não pode dizer que ele não vai fazer o Borja render. E a gente também não pode afirmar que o Borja não joga com o Cuca, porque com o Eduardo Batista ele também não jogou. Então, será que o problema não é o Borja? Então, eu acho que a gente não tem nem que pensar em trocar o Cuca. Não que o Cuca seja o pica das galáxias. Gosto muito do trabalho do Cuca. Não acho ele inquestionável, não acho ele acima do bem e do mal, mas hoje eu não vejo que alternativa seria melhor do que manter o Cuca. O Cuca é um cara que é visivelmente acima da média, está com o elenco na mão, está entrosado com o elenco, sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer, não vai começar do zero. A gente trocar agora de novo é voltar ao zero, sabe? A gente tem que aproveitar essa vantagem que a gente está construindo agora. Quem vai trocar de técnico são os outros. O Cruzeiro, que porra, conseguiu o título da Copa do Brasil agora, que vale bastante, está implodindo politicamente. O Flamengo não se acerta. Né? O Rueda, acho muito pouco provável que ele passe do Campeonato Carioca. Se é que ele vai chegar, se é que ele vai virar o ano. O Grêmio deu um encaixe muito bom com esses meninos na mão do Renate. Mas o Pedro Rocha já foi, o Luan acho difícil que fique, e acho difícil dar um encaixe de novo. E o Grêmio não tem dinheiro. Saiu uma reportagem, acho que hoje ou ontem, Grêmio superavitário. Você vai ver o superávit dos caras, eles estão comemorando superávit de 800 mil reais. Sabe? Já virou dinheiro de pinga pra gente isso daí. Eles estão comemorando. Que deu superávit, desse tamanho você vai ter superávit. Você sempre dava prejuízo, agora está dando superávit. Então, O Palmeiras está em condição muito acima dos outros. Financeiramente, administrativamente e o nível do elenco. O Palmeiras tem poder para ir no mercado e mexer as peças. Às vezes não encaixa. Então o Borja é um exemplo que não encaixou. Pô, gastou 35. Tá bom. Ainda bem que a gente tinha esses 35 para gastar. Aí a gente vai realizar essa perda, vai vender ele, sei lá, por 20, por 25, e vai tomar um prejuízo. Paciência. Futebol não é ciência exata. Você ter bastante dinheiro significa que você tem mais chance de alcançar o objetivo, mas nem sempre acontece. Só que se você não fizer nenhuma grande cagada, você continua forte no ano que vem. Que é o que vai acontecer com o Palmeiras. Então, ah, o Cuca não está acertando com o Borja. Foda-se, manda o Borja embora. E traz outro. E a fila anda. Sabe? A gente tem que ficar muito desesperado com isso. Ah, ou então, ah, não, mas o Borja vai encaixar. Então tá bom, então deixa ele no banco. De repente ele encaixa, de repente ele joga. Sabe? Não tem que ficar desesperado por causa do Borja, trocar o técnico, interromper o trabalho por causa do Borja. Ou muito menos por causa do Felipe Melo. Entendeu? Temos que lembrar que foi o ex-presidente Beluso que iniciou as negociações pelo nosso estádio. Na verdade, quem iniciou as negociações foi o Walter Torre, né? Walter Torre estava com esse projeto, tentou colocar ele no Corinthians, não conseguiu. Não conseguiu porque pediram muita propina para ele. E aí, no Palmeiras, ele tratou com pessoas um pouco mais decentes e conseguiu fazer o projeto andar. Tá? Então, quem começou com essa ideia foi a W Torre. E eles estavam procurando um parceiro para fazer uma arena multiuso em São Paulo. Uma grande casa de shows em São Paulo para eles lucrarem a caralho. Então, e conseguiram. Tá? Agora, o Palmeiras não foi a primeira opção deles. Tá? Só para vocês saberem. Palmeiras era o time que fazia vaquinha para contratar o Wesley. É isso aí. Né? E olha o que a gente é hoje. Quase comecei uma guerra lá no Verdazzo hoje que comentei sobre o Mago jogando no ar. Eu vi o que você fez. Eu vi o que você fez. É muito engraçadinho, senhor. O Jefferson Sanches está falando assim: a poupança seria válida para antecipar a concessão para a W Torre. Dá para se fazer mensalmente um cálculo para esse passivo. Vai antecipando aos poucos. Então, é uma conta muito complexa, até porque tem outra arbitragem que está rolando ainda, Jefferson. Então, calma. A W Torre está deixando de repassar tanta receita para o Palmeiras. O Palmeiras também já deixou de passar algumas receitas para a W Torre. Então, tem uma conta razão aí que tem que ser feita entre as duas partes. Tá? É, eu acho que o saldo, obviamente, está pendendo muito mais a nosso favor. A W Torre deve para nós muito mais do que o Palmeiras deve para a W Torre, imagino. E isso aí vai acabar sendo abatido do tempo que falta. Então, hoje, nós estamos por 27 anos. Né? Já passaram 3 anos da inauguração. Quase isso, né? Chegando perto do aniversário de 3 anos do Allianz Parque. É, então, faltam 27. É, vamos supor que isso daí, esse processo demore mais uns 5 anos. É, então vai faltar 22 anos. Aí você vai pegar o saldo, que essa altura já vai estar muito maior. Você pega esse saldo e fala assim: pô, isso aqui equivale a, sei lá, 15 anos de W Torre. E aí você abate do tempo e, em vez de esperar até 2000, e, deixa eu fazer a conta aqui, 2014, 2044, né? Em vez de esperar até 2044 para mandar a W Torre embora, você manda eles embora, sei lá, em 2030. Ah, se livra dos caras, aí é tudo nosso. Aí é tudo nosso. Então vocês percebem que as perspectivas são sempre de aumentar o poder? Então não tem como a gente não ficar otimista para os próximos anos, mesmo com o resultado ruim esse ano. Futebol, às vezes, não encaixa. A gente teve problema, a gente teve problema de sair o técnico e voltar. Né? A gente teve um problema que o maior tiro que a gente deu, que é o Borja, não deu certo, foi um tiro na água. que ainda tem gente que acredita que ele pode ser recuperado. É, não importa se eu acredito ou não. Eu não acredito, tá? Sinceramente, eu não acredito que o Borja vai virar, não. Mas não vou criticar se a diretoria e o Cuca bancarem ele para ficar por ano que vem. Se eles acreditarem, para mim tá bom. É, desde que contrate alguém que faça. Né? Se vai ficar com o Borja tem que fazer gol. Se ele não fizer, tem que ter alguém que faça. Porque não pode insistir com o Borja e não trazer mais ninguém. Aí não. Então é isso que eu acho, Jefferson. Essa conta aí da W Torre vai acabar convertendo em anos. E eu não sei se, dependendo de quantos anos forem faltar para liquidar depois que essa conta razão aí for encerrada, se vale a pena, cara. Deixa os caras por aí mais, sei lá, uns 5, 6 anos e acaba, sabe, naturalmente. Eu acho que o time tem que ser prioridade sempre. Time. Prioridade é o time, é o futebol. Então, quando a gente aplaude renda lá, não é porque, ai, que renda bonita. É, opa, tá vindo mais jogador. É isso que significa. Tá? Ah, o pessoal lembrando aqui os casos antigos da Tirone, Della Monica, tá louco. O Tchelo Faria também acha que o Felipe Melo não veste mais a camisa do Palmeiras. Pessoal aqui concordando com essa tese aí de dinheiro para o time, isso aí. O Bruno Hernandes também está com essa tese aí de comprar o estádio. A gente não sabe a conta. É isso que é, em resumo, a gente não sabe quanto está essa conta. Tem que esperar acabar a arbitragem para a gente ter essa noção exata. Michael Martins, dois reforços primordiais. Não sei se é Michael ou Michael. É, dois reforços primordiais. Neilton e Lincoln Pires. Lincoln Pires eu não sei quem que é. Agora, Neilton, você está falando daquele, Neymarzinho cover? O Michael Martins, Michael Martins. Você está de sacanagem, né? Você está de sacanagem. Você falou só para me provocar, só para levar uma patada, né? Aliás, não teve patada hoje. Vocês estão indo muito bem. Só o Michael Martins aqui que está merecendo um. Já foram vendidos da base 4 jogadores, disse mais uma vez o Michael Michael. Mas a base é isso, cara. Se não encaixa, já vende rápido. Só vender esses meninos aí, provavelmente pagou todo o custo da base no ano. Se você vende por um preço razoável, 4, você pagou todo o investimento. O investimento é muito pouco na base. É muito barato. O Michel está falando que tem que envolver a molecada com o time de cima. Então, tem. O projeto existe. O projeto é, você tem que ter 33 jogadores, 35 jogadores no elenco principal. Um de cada posição tem que ser da base. Então, 11 jogadores da base, dentre os 35. 11 da base. Essa é a ideia, tem que ter. Começou a se caminhar nessa direção em 2015, mas daí o Matos mudou essa direção e privilegiou o mercado. Talvez porque ele tenha sentido a necessidade diante do que a base oferecia naquele momento. Mas eu acho que assim que a base tiver condição de preencher essas vagas, tem que dar prioridade para a base, sim. Vitinho, respondendo ao Luiz, Vitinho foi emprestado ao Barcelona com opção de compra. Tá? É um preçaço, é um preço de Gabriel Jesus. Então, o Brian está falando que, de acordo com alguns, entre aspas, mauros da imprensa, essa elitização do futebol é maléfica, os times deveriam preservar o futebol para o pobre e o povo. Então, essa é uma teoria, sabe, cultural, sociológica do Brasil, de quem enxerga o Brasil de outra forma. Acho que normal quem pense assim, só que esses caras que defendem isso têm que se conformar que um time brasileiro nunca vai poder bater de frente com nenhum time da Argentina. E nunca vai, muito menos com o time da Europa. Então a gente tem que se contentar com o futebolzinho doméstico aqui e viver vira-latamente feliz para sempre. Eu não concordo com essa visão, sabe? Eu acho que os clubes brasileiros estão... Existe um mercado no futebol, um mercado global. Tá? Ou você se contenta em ser uma colônia, ou você se propõe a ser um player de primeiro nível. Eu acho que o Palmeiras tem que ser um player de primeiro nível. Tem que buscar chegar nesse lugar. Se foda. Sabe? Ah, elitização, não sei o quê, mudou. Cara, o mundo mudou, tá tudo mudando. Sabe? A gente não toma mais chuva pra assistir jogo. Pô, é legal pra caralho tomar chuva assistindo jogo. Não era legal, desculpa, molha. Né? Fica gripado. Tudo bem, a gente mostra quanto a gente gosta do Palmeiras. Já fui milhares de vezes. E, sabe? Mas é muito melhor ficar no seco, porra. Numa boa. Numa boa. É muito melhor ficar no seco. Ah, então, sabe, essas teorias sociológicas, eu não quero ficar discutindo muito isso, gente, é um assunto que eu acho uma boa, acho chato pra caralho, eu acho muito chato. Aí o Claudemir tá reclamando aqui. Ah, com dinheiro tem que contratar sim, mas com qualidade, não adianta ter dinheiro e jogar fora com o Davidson. Cara, não existe uma fórmula para você acertar em todas as contratações. Você acerta e você erra. Sabe? Então, pega o exemplo do Liverpool. O Liverpool, se não for o mais rico, está entre os três mais ricos da Inglaterra. Não consegue ficar entre os três primeiros. Sabe? Por quê? Porque não acerta a contratação. Não encaixa o time. É futebol, cara. Não é. O dinheiro, ele existe para aumentar suas chances, mas ele não garante porra nenhuma. Então você tinha uma necessidade urgente no meio da temporada, que o Borja não estava servindo para nada. Pô, precisa de um centroavante, precisa de um centroavante. Pô, foi o que deu, foi o que tinha ali o Davidson. Ou você é melhor do que o Matos, você certamente traria um cara melhor do que o Davidson naquele momento, naquela situação. Acho pouco provável, né, Claudemir? Acho pouco provável. Eu confio no Matos, acho que ele é um puta profissional. Acho que ele está fazendo o melhor que é possível ser feito com os recursos que a gente tem. Vai acertar, vai errar. Tá? Ele errou com o Davidson, ele acertou com o Moisés. Tá? E aí a gente pode falar um monte de acertos dele aí. Ah, todo mundo aqui falando sobre o documentário, todo mundo não, o Cello Faria aqui falando sobre aquele documentário na Netflix que eu mencionei, é isso aí. Um abraço pro Alisson de Carapó. Puta, já tá na hora de acabar já, meu. Então vou mandar abraço para todo mundo que eu não respondi a pergunta aqui. Bruno Rosolém, Rodrigo Silva, Romeu Souza, Maurício Salzano, que tem na caneca, tem um líquido aqui, cara, tem um líquido. Abraço para o Ramon, para o Hugo Heitgen, para o Rodrigo Silva, para o Henrique Vaquelli, para o Paulo Pinhatari, tudo que tem de corneta aqui, João Sendron, Renan Baroni. Eudes, você voltou, meu filho! José Eudes! Que saudade de você, José. Cade Hingst, Paulo Pinhatari de novo. Rafael Losso, Pinhatari, está corneta pra cacete, hein, meu velho. Bruno Rosolém, Rafael Brígido, e é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, um prazer, sexta-feira no Físico, que saudade de vocês. José, você voltou, José, que alegria. Então, muito bom estar fazendo aqui de novo o programa com vocês, sexta-feira tem mais. Ao menos joga quinta, então sexta-feira vai ser mais agitado ainda o Periscato, então não percam. Tá legal? Sexta-feira aqui no Facebook também, mesmo horário. Ok, rapaziada? Então nos vemos na sexta. Muito obrigado mais uma vez pela companhia e até sexta. Tchau.